This podcast is part of the MyPodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, MyPodcast.com. Eita, tá tudo quebrando hoje aqui. Olá, companheirinho, tudo bom? Tudo legalzinho? Como é que vai essa força, mano? Como é que vai essas carnes, mina? Tudo certo? Tudo maravilhoso? Aqui tá tudo uma bosta. Aqui tá tudo uma merda. Aliás, está da mesma maneira que a sua vida, não é uma coisa impressionante? Muito bem, turminha. Hoje vamos levantar um papo interessante pra você, né? Pra nós começarmos a brincar. Hoje nós vamos falar da importância do gibizinho Lobo Solitário e o que ele representa em termos de cultura maluca pra... o que ele representa mesmo em termos de cultura maluca pra você. Você sabe aquela sequência daqueles filmes do Tarantino, do Robert Rodriguez, do Grindhouse, que mistura lá um filme de o planeta terror, né? Aquela coisa terrível de tripeiras, e o Death Proof, que tem o Kurt Russell, meu amiguinho, né? O que acontece? O Tarantino e o próprio Roberto Rodriguez fizeram esses filmes em homenagem a um antigo estilo de filme chamado Grindhouse. Porra, mas o que é Grindhouse? Isso era uma loucura dos gringos dos anos 60, 70, por ali, e que eram filmes de podreira, de baixaria, que eles pegavam temas específicos e ficavam, né, soltando aquelas tranqueiradas, filme de monstro. Monstro não de borracha, né? Filmes de assassinos, muita mulher pelada, muita tetinha de forma, nada explícito, né? Seria como a nossa... Deixa eu falar mais devagar, que parece que eu tô cheirado, né? Parece que eu cheirei cocaína. Não, eu só tô falando um pouco rápido, que o microfone aqui tá meio bichado, né? Não, eu não cheirei hoje não, viu, meu filho? Hoje não, pelo menos hoje não. E o que acontece? Eles faziam esses... Eram filmes de terror... Eram filmes de aventura, filmes muito loucos, que aparecia mulher pelada, aparecia tripeira, e aparecia umas coisas muito loucas. Nesse monte de filmes Grindhouse, tinham os filmes de samurai, que eram muito conceituados, as tranqueiradas, né? Era um estilo chamado Pink Eiga, ou então Pink Eiga, como dizem os japas, né? Não tem o Kaiju Eiga, que são os filmes de monstros, de borracha. Muito bem, o Pink Eiga, o que que era? Eram filmes de... nessa linha Grindhouse, só que com tripeira. Só que colocava lá a mulherada pelada, já rapaz pelada, sentava a bolacha nela, fazia elas aparecer pros peitinhos. Era em balde de sangue. Nesse monte, tinha lá os seus filmes de samurai. Como o Lobo Solitário foi, digamos, um gibi de muita fama, fez um tremendo sucesso no Japão e posteriormente pelas mãos, né, do nosso considerado Frank Miller, que estava na casa de uma mina, viu aquele gibi ali, né, que o Frank Miller era chegado numas podreiras, né, ele era chegado nos Grindhouse também. Aí quando ele viu aqui, falou, puta que isso aqui é foda, isso aqui era muito legal. Mas ele não fazia ideia que o Lobo Solitário estava puxando os Pink Eiga, né. Os filmes dessa categoria. Se você pegar os primeiros filmes do Lobo Solitário, o primeiro e o segundo, que os demais são uma merda, você vê lá os atores que faziam o Lobo Solitário eram muito conhecidos desses tipos de produções, né? Então, e você assistindo o filme do Lobo Solitário, o primeiro e o segundo, pelo amor de Deus, não veja os demais. Você vê lá o cara cortando a perna, blé, é sangue pra caralho. Não porque no gibi era assim, não, pelo contrário, o gibi só puxava o tesão dos caras para a produção desses filmes, né? Aí aparecia já para com o peitinho de fora. E esses tipos de filmes do Pink Eiga, o Kazuo Koike, que fazia os roteiros do Lobo Solitário, etc., ele fez a Yuki nesse segmento, né? Emparelhando com esses segmentos de filmes, Pink Eiga, exatamente para captar a moda da época. Muito bem, agora você foi mais ou menos instruído sobre aquilo que tem no Lobo Solitário. Agora vamos voltar aqui, né? Vamos voltar ao nosso famigerado mercado de quadrinhos. Você abre qualquer mangá do Lobo Solitário, você encontra no mínimo 5 cagadas, né? Eu tive a pachorra de só pegar alguns aleatórios que eu não tenho saco de ficar revisando. Eu não tenho essa mania de ser catapiolho, né? De ficar pegando, tá erradinho aqui, tá erradinho aqui, tá erradinho aqui. O meu inconsciente pega, mas eu não tenho paciência de ficar listando. Eu sou velho. Tô com 43 anos, não tenho mais paciência pra essas coisas. O que eu fiz? Eu fiquei vendo, né? Em cada gibi eu posso te garantir que tem pelo menos 5 erros de produção. Como diz o meu papagaio. Mas não é isso que importa. Ah, mas nos anos 80, nos anos 70, Abril fazia muito mais. Beleza, Abril cagava muito porque produzia muito. Agora você pega uma Mitos, uma Panini, quanto que eles produzem de gibi? Olha, não, duvido que chega a quantidade que a Abril produzia, duvido. E mesmo que seja a quantidade da Abril, não tem o número de páginas de cada publicação, não chega ao que a Abril produzia. A Abril tinha uma equipe de 20, 30 pessoas para cuidar dos quadrinhos por baixo. Quantas pessoas tem a Panini para cuidar de quadrinhos? 4 ou 5. Muito bem, vamos prosseguir esse raciocínio. Desses 4 ou 5, qual deles tem carteira assinada ali para trabalhar na empresa? Nenhum. São todos terceirizados. Ei, mas por que acontece terceirização? Porque para a empresa fugir dos impostos, né? Atualmente a legislação brasileira tem essas maluquices, né? Quanto maior a empresa, maior são os custos, então ela tem que favorece o gigantismo, né? A empresa tem que ser imensa para poder dar emprego para aquele monte de gente, mas todo mundo ganhando merda. Se você for na TIM, liga na TIM, você que tem o telefoninho, pergunta quanto ganha o atendente lá. Ele tem nível superior. O atendente da TIM tem nível superior, tem faculdade e ganha salário mínimo. Por quê? Porque os custos da empresa para manter o funcionário, os impostos que se pagam, são extremamente altos. O Brasil é o país que tem a maior carga tributária do mundo. A gente está na frente da Namíbia. Estamos na frente da Mauritânia. Muito bem, agora de volta aqui a essas editoras. Em vez de você ter 10, 20 neguinhos cuidando da revista para sair um trabalho legal, quando você tem uma estrutura de trabalho bacana, com um cara que conhece, com um cara que tem formação, o Primadio, que trabalhava na Abril, o velho era um gênio, né? Ele foi o mentor espiritual do Cassaro. Essa é a grande cagada do velho Primadio, né? Graças a Deus o velho morreu, senão deu desgosto que ele fez com o Cassaro. O Primadio era um gênio, ele batalhava pelo quadrinho, ele era uma sumidade. E o homem estava lá, ganhando seus 8, 10, 15 pau por mês, mas rendendo, produzindo. Aí você vai numa Panini hoje, qual daqueles do Fabiano, o Og, né, a Elza Keiko, o Lopes, ou mesmo os caras que são os donos da editora, qual deles chega à sombra do pé do Primágio? Nenhum. Nenhum, nada, nada. Eles não têm formação, não têm timbre de vida, não tem nada, não tem tarimba. Não tem nada, não tem informação nenhuma. Mas você coloca lá 3, 4, 5 neguinhos para cuidar de gibi, porque é barato. Porque é barato. Aí você vê quanto ganha uma Elza Keiko, R$1.200 na nota fiscal, meu amigo. Não tem registro em carteira. Não tem vale transporte, não tem 13º, não tem vale refeição, não tem direito trabalhista nenhum, nada, não tem direito a nada. Trabalha por quê? Pelo salário? Não, trabalha por amor à causa. Eu adoro trabalhar no que eu faço, eu adoro o que eu faço porque eu trabalho no... Você vê o tamanho da merda. Aí você pega o gibi, tudo bem, problema dela, né? Né? Problema dela, ela quer ser capacho, que seja. Foda-se, cada um sabe onde o calo aperta, né? Como diria o famigerado Nagado, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Então foda-se, quer trabalhar nessa merda? Quer viver de ilusão? Quer comer lixo? Senta e come. Boa sorte, tem minha bênção. A merda é quando você compra o gibi, o Samurai Executor, que é o mesmo Lobo Solitário, que são produções fantásticas. Só o Lobo Solitário, acabei de te falar, que ele deu origem basicamente é um estilo de filme, né? Do Pinko Eiga, que saiu os filmes de samurai. Ele tem uma importância fenomenal na cultura trechona, né? E o Samurai Executor também, deve ter, eu não pesquisei, mas deve ter, você pode lá ver que tem. Aí você pega duas produções fantásticas como essa, dá na mão de uma menininha incompetente, bonitinha, sorridente, uma casinha linda de fofinho. Mais uma besta. Uma besta quadrada que não sabe escrever. Que não sabe o que é uma página espelho. Ai, que bota banca na internet. Ai, tchatchatchuca. Ai, como eu sou linda. Olha como eu sou linda. Ai, gente. Olha, gente, eu sou legal. Aí vem aquele bando de imbecis chupadores de saco do Orkut. Ai, ela é linda. Aquele bando de babaca. Foda-se, negada. Foda-se. Quer bajular a babaca? Bajula. Pau no cu. Quer chupar o saco um do outro? Chupa! Tem minha bênção. A merda é quando sai o gibi, cara. Aí você pega o gibi pra ler, um gibi caro. Pagar 15, 16 reais num gibi no Brasil, com essa qualidade que os caras estão oferecendo pra gente, é uma ofensa. É uma indignidade, é uma putaria do caralho. É por isso que eu tô puto. Aí você vai ver o gibi tá uma merda, cara. Tá uma merda. Primeiro que já começa invertendo essa porra de página. Beleza. Não, tem que deixar assim pra manter a coerência. Eu já acho uma merda que eu fui educado lendo de um jeito. Aí esses filhos de uma puta invertem tudo. Porque o japonês mandou. O japonês mandou. Aí vem os otakus, filhos da puta, concordo. É porque é assim que é no Japão. Tá assim, tá original. É lelê. Aí você vai ler o texto. Tá mal traduzido. Tá mal adaptado. Que é uma arte pra você fazer. Adaptação de texto é uma arte. Veja Milor Fernandes, né? O homem adaptava texto. O homem é um monstro. Aí você dá a adaptação de texto pro Maelza Keiko. Você sai aquela merda. Tá mal adaptado. Tá mal letreirado. A letra tá errada. Tem coisa errada. Tá mal editado. Porque você pega uma palavrinha que escapou. Eu também, outra merda. Você coloca no final do livro, no final do gibi, todas as referências. Cara, isso corta o timing. Timing. Corta o time da leitura. Você tá lendo barará, barará, barará. Wakarunzenka. Porra, Wakarunzenka. Na minha formação, eu já vou no final da página. Vejo lá, não tá, tá no final do livro. Aí tem que ir lá no final da porra do mangá pra procurar. Meu, já cortou o tesão. Imagina você tá vendo um filme em que a legenda tá passando assim, aí ele aparece lá, não, ver no final do filme, o que significa? Você vai ver, filha da puta, você não vai ver. Você não vai perder seu tempo. Ninguém perde tempo com isso. Você corta o sistema da leitura. Corta o barato. Mas não. O filho da puta coloca esta porra no final do mangá do caralho. Corta o barato. Tá certo que tem, fica complicado você colocar no rodapé da página, mas é assim que se trabalha, cara. Sempre foi assim. Por que que mudou? Mudou porque afastou-se o leitor da banca, porque não tem mais títulos para ler, né? Afastou. Antigamente a gente ficava em cima, vinham as cagadas, mas a gente ia lá, dava um esporro na Abril, pau comia, resolvia. Ah, mas eles comeram página não sei o quê. Ah, eles cagaram não sei aonde. Tinha isso. Mas, em compensação, eles arrumavam. Eventualmente, saía uma errata. Naquela época era difícil sair. Mas hoje, você vê aqui no Lobo Solitário, no volume 5x6, a Elza Keiko, como editora, a responsabilidade é dela, hein? Vocês não vêm dizer que não é dela, mas é. Assinou essa merda, é responsável. No volume 5x6, repete a ilustração da lombada. Ah, isso não quer dizer nada. Pra mim quer, porque eu tô com a coleção aqui na minha bagaça, aqui na minha estante. Eu quero ver bonitinho, eu quero ver tudo certinho. Pergunta se saiu alguma errata por parte da editora. Eles publicaram um pedido de desculpas? Não. Eles publicaram algum meia-culpa? Não. O que que foi? A Elza pegou a porcaria dessa imagem e colocou no blog dela. Ou seja, todo mundo tem que ler ela, né? Todo leitor tem que saber quem é ela. Pra ir atrás. Tá aqui comigo, olha, eu tenho. Lé, lé, lé. Não. Nos tempos áureos de uma boa editora, o editor em si, ele, Elcio de Carvalho, ia lá e publicava um editorial pedindo desculpas pela cagada. E colocando ali, nem que seja com um decalquezinho para você colocar na tua publicação. Era assim na Abril com a revista Conhecer. Você lembra da Conhecer, a coleção? Quando saiu uma errata, no volume seguinte, eu colo isso aqui no lugar. Era um custo para a editora? Claro que era, mas erros se consertam assim, não perpetuando. Hoje em dia, as editoras estão perpetuando o erro, negada. Eles estão acumulando cada vez mais e mais e mais erros. Por que que isso acontece? Porque o leitor é um cuzão. Porque o leitor é um bunda mole, é um moleque imbecil. Eu nem digo que é otaku. Otaku já é um imbecil por natureza, né? Tô falando que o leitor, ele não se importa. Eu não tô nem aí. Porque eu vou no Orkut, eu falo com a Elsa Keika, ela é tão legal. Você vê que se distorcem os objetivos, né? Os objetivos da gente como leitor é ler uma boa publicação. Eu até não me importo em pagar muito caro, desde que a coisa saia bacana e seja um título bom. Eu não me importo em pagar 15, 16 reais pelo Samurai Executor, porque é um puta gibi fantástico. É o melhor público, tá conseguindo ser melhor que o Lobo Solitário, hein? Olha o que eu tô te falando, daqui pra frente do volume 5 a gente pode cagar tudo. Mas até agora o volume 4 tá fantástico, tá soberbo. Mas em compensação, o que sai de cagada técnica não tá no gibi, não tá escrito. Não pode ser assim. Mas ninguém reclama porque a maioria, eu vi lá nas comunidades da Panini, etc. A maior parte dos leitores são moleques, de 15, 16, 20, 25 anos. Molecada sem formação, que se deixa levar pelo sorriso da Elzinha, né? Ai, que tá, sai lacrado. Porra, no Japão não existe isso de gibi lacrado. Porque você tem que ver o produto que você vai comprar, cara. Se tiver errado, você não compra, mas aqueles enfiam num saco plástico. Por quê? Pra você levar lixo pra casa e não ter como reclamar. Uma vez que fica na sua casa, ah, tá aqui mesmo, foda-se, né? Ah, mês que vem, te dá um jeito. Porque o editor, ele é vivo. O editor é muito esperto, ele joga com essas coisas. Porque ele tá ganhando rios de dinheiro com o teu silêncio e com o conformismo dos leitores bunda mole. Como disse o nosso consideradinho, Pete Girl, ficou 2 anos sem publicar e ninguém falou nada. Vê se um argentino, um leitor argentino faz isso, né? Naquela revista Laser, publicada que é de fone, mangá e anime, o pau come direto se os caras, as editoras, não lançam. Prometeu lançar, lança até o fim. Ah, mas o... Veja bem, tem sempre uma desculpa pra não lançar, né? É porque não vendeu bem, é porque não sei o quê. É que num país sério, se você tá lançando uma coleção seriada, você fez um contrato com o leitor. São quantos volumes? 32. Você é obrigado a lançar esses 32, porque você estabeleceu pro leitor um compromisso. Um compromisso de qualidade, de atendimento e de continuidade. Aqui não. Aqui a Conrad, né? Lançou Yuki, até o volume 6 parou, não deu a menor satisfação, ficou por isso mesmo e pau no olho do seu cu, leitor. Quero que você se foda. É a mensagem que eles estão passando para vocês. Que eu não tô nem aí. Por quem tá se referendando em quê? Naqueles leitores bonzinhos, que acha tudo bonito, tá tudo certo. É um bando de bunda mole. Eles estão ouvindo bunda mole, cara. Eles estão aceitando os bunda moles, por quê? Como que nasceu esse bunda mole? Graças à postura de Cassaro, Del Greco, Nagado, Cristiane Acuni, lá da Brademe, felizmente ela sumiu, ai, que continue assim. E Sérgio Peixoto, todos esses redatores, bunda moles, eles pregavam o quê? Conformismo, abaixa a cabeça, lá, lá, lá, é tudo assim. O único que falava, porra, meu, isso aqui tá uma merda, era eu. E eu não aguentei ficar no esquema porque eu não nasci pra ser capacho, né? Eles nasceram pra ser lixo, eu não. Eu tenho vergonha na cara, rapaz. Aqui, ó. Rosto que mamãe beijou. Aqui, ó. Rosto que mamãe beijou, vagabundo nenhum vai depreciar, tá ligado? E eu não fiquei nesse esquema porque eu não tenho saco de aguentar essa gente. Mas essa turminha fez a cabeça do leitor. Seja bonzinho, ore a Jesus, pense nas coisas boas, o editor é seu amigo. E isso, todo mundo, toda essa putada saiu, mas eles colocaram o quê? Fabiano, Og, Lopes, molequinho bunda mole, da geração cuzão que peixotaram. Todos tão lindos, todos são bacanas, todos bonitinhos. Mas quando você pega a porra do gibi, é caro, é mal impresso, tá cagado, você não acha. Por que que isso acontece? Por culpa sua, que você é um filho da puta de um cuzão que não reclama. Para você tá tudo certo que você é um imbecil. Mas eu também não tiro muito o mérito do editor, não, porque o editor também é imbecil. Se ele parar para pensar, os erros que o Mael Zaqueico produz na publicação são muito mais danosos para a editora em termos de lucro, né? Porque você vai afastando o leitor cada vez mais. Você está botando uma merdinha de uma incompetente para cuidar da revista, mas o leitor sério de poder aquisitivo bacana, ele não vai comprar. Ele vai ler uma vez, não, eu não compro esse lixo. E é o que acontece. Fica quem? A molecada imbecil. Só que a molecada imbecil, os editores conseguiram equilibrar a tiragem de tal maneira que você simplesmente roda hoje 10 mil, 20 mil exemplares de papel especial, não sei o que, não sei o que, com tiragem limitada, mas você tem o mesmo lucro que se rodasse 100 mil, 200 mil em papel jornal vagabundo para o Brasil inteiro. Só que você não leva para o Brasil inteiro, você só leva nas bancas que você quer. Não é fantástico? E outra, a partir do momento que você alcançou as bancas certas, que você estabeleceu um organograma para saber onde que vende mais, o que você faz? Aumenta o preço! Sobe o preço da publicação, um, dois, três reais, e enche o cu de grana. Esses editores, eles vão na contramão de um VEC, né? Lembra da editora VEC? De um Tívita, que esses editores, essa italianada, essa veiarada aqui, veio pro Brasil, eles queriam vender mais e para todo mundo. Essa turminha de hoje, não. Eles, ao contrário, eles querem vender menos para cada vez menos, mas sempre mais, lucrando cada vez mais. Quem se fode? Todo mundo! Porque tem babaca pagando 90 pau por Sandman. Tem imbecil pagando 50 pau por Snoopy. Tem cretino pagando 20, 30 conto por Recruta Zero. Publicações que são originariamente populares e que eram vendidas a 2, 3 conto, que agora virou artigo de luxo. Esse editor é tão imbecil, esse editor é tão cretino, tão boçal, que pra ele tá bom. Então por isso o mercado entra num processo de quê? Estagnação. Nós temos muitos títulos por aí. Você vai numa Comics, numa Siciliana, você vê lá gibi pra caralho, título pra caralho. Mas esses títulos não são quase nada quando comparados ao que é publicado lá fora ou mesmo produzido aqui no Brasil. Tem turma produzindo muito mais, tem um pessoal produzindo muito mais. Só que o mercado não está tudo tão pequenininho, tudo tão miúdo. É pouco leitor, é pouquinho leitor, é pouquinho gibi. É tudo tão pequenininho que essa turma não consegue publicar. Ou então quando publica é amigo, do dono da editora. E pau no cu do mundo, pau no teu cu, leitor. Foda-se você, fica sem ler. Fica sem ler e pau no rabo. Como é que você reverte isso? De uma maneira, conversando, cara. Ninguém conversa nesta porra. Você vai no fórum MBB, é uma bagunça. Fã de quadrinho devia estar unido pelo quadrinho, pela coisa que a gente gosta. Não para ficar falando do Adam Harris, que fica não sei o que. Ai, ai, que bate a punheta. Ai, ai, animal. Olha essa capa de gibi. Meu, para pensar. Antes vendiam-se 200 mil exemplares de uma publicação da Abril. Hoje, se você pegar todas as publicações que estão sendo lançadas agora, não chegam a 100 mil. Chega? Não chega. Houve um puta de um retrocesso e nego não se conscientiza disso, porque nos dois lados, tanto o leitor quanto o editor, são uns filhos da puta de um egoísta do caralho. Só sabe ver o interesse dele, o esquema dele é meu. Tô podendo? Então foda-se. Tô podendo pagar? Pau no teu cu. Não pode comprar de mim? Foda-se você. Eu quero que você se foda, desgraçado. Quando até ontem todo mundo tava lendo Heróis da TV no formatinho, né? Todos nós lemos Heróis da TV no formatinho popular, baratinho. A gente ia na escola, comentava com todo mundo. Você via, todo mundo tinha um gibizinho na mão. Digamos, os bons rapazes, né? Eventualmente, uma outra mina lia lá um gibizinho também. Beleza. Hoje, quem que lê gibi? Nerd, riquinho, retardado e velho xarope que nem eu, né? O que tá vendo? Inverteu-se tudo, negada. Tá tudo tão invertido que eu nem sei mais para onde ir. Vou fazer o quê? Eu vou fazer o máximo que eu posso no meu blog, dando minhas cutucadas, apontando os culpados e fomentando a tua bronca. Porque a partir dos quadrinhos você vai se conscientizando de outras coisas, né? Você vai vendo que não existe só o quadrinho que você pode reclamar pra caralho. Você pode reclamar da net, né? Escavursca, da buceta, da bucêscula, né? Você pode reclamar da TVA. Aí você vai se conscientizando das coisas. Você vai vendo que, porra, estamos sendo enganados, bicho. Estão passando a conversa na gente. E a gente está gostando de ser levado no bico. A maioria, né? Porque eu acho que você não gosta de ser levado na conversa. Você gosta de fazer papel de otário? Você gosta de ser imbecil? Eu não gosto. Você gosta de pagar 15 pau por uma revista que vem cagada e você não pode reclamar com o filho da puta do editor porque ele não te responde? Ou que você chega na editora, você conversa com a menininha. Olha, o problema é só, ela apaga a tua mensagem e chama você de inseto. Você acha isso justo? Você acha isso correto? Você ir lá reclamar e não ter reclamação? Não ter... Ah, foda-se. Não quero saber de baixo. Vai se fuder. Eles mandam você se foder e você não reage. Eu reajo. Eu reajo, eu levanto minhas orelhas, saio fuçando a vida de todo mundo e depois eu entrego. Entrego porque é a minha maneira de me vingar por estarem me vendendo um gibi vagabundo e por não me darem ouvido. Tudo bem que eu trabalhei com esses corno, trabalhei com eles, beleza, mas eu sou consumidor, caralho. Se eu ligar agora pra Sadia no 0800 dele, eles me atendem. Se eu mandar uma mensagem pro Ombudsman da Folha, ele me atende. Ele já mandei, ele me atendeu mesmo, hein? Se eu ligar pra qualquer empresa séria reclamar, eles atendem, menos as teles, que aí vira uma zona, mas aí você tem que saber jogar. Por que que a editorazinha que tem 3, 4 pessoas lá não me atende? E eu dando dinheiro pra esses filhos da puta, e o filho da puta trocando de carro importado todo mês. Todo mês o cara vai lá e compra um carro importado novo, e comprando fazenda, e comprando sítio, e comprando apartamento, e enchendo o cu de grana com meu dinheiro. Beleza, quer ficar rico? Eu apoio, fique rico, mas me ouça. Se você não me ouvir, eu vou fazer um show tão grande, desgraçado. Eu vou fazer um show tão grande. E tem mais gente como eu que tá ficando indignada. Porque esses otakus imbecis, eles são maioria agora, mas a minoria silenciosa tá começando a abrir o bico. Tá começando a reclamar. E vai chegar uma hora que vai ter que ser ouvido. Mas enquanto isso não acontece, eu faço a minha parte. Meto a boca no mundo, sim. E você também devia meter a boca no mundo, sim. Vai lá num Orkut da Elza Keiko e desanca ela. Ela vai apagar? Foda-se. Vai lá no fórum da Panini e fala a mesma coisa. Vão apagar? Vão. Foda-se. Vai no MBB, faz a mesma coisa. Vão apagar? Foda-se. Não, o MBB não apaga porque eles são muito cuzões, né? Eles são muito imbecis. É o pior fórum do país. Eu desisti do MBB. Não, não tenho mais paciência para lidar com gente louca. Eles vão reclamar, vão. Não vão te dar ouvidos, não. Vão achar que você está errado, vão. Mas você firma o pé. Você exige. E você não deixa levar o desaforo para casa. Que eu acho que o mais importante é isso. É você se manifestar. É você não ficar calado. Porque é muito bom, é muito fácil enfiar a cabeça e se conformar. Mas o filho da puta está enfiando o dedo no seu cu, cara. Ele está te vendendo lixo. Está te vendendo merda. E está mantendo gente incompetente para cuidar das suas coisas. E você acha normal? Você acha certo? Eu não acho. Enquanto eu não achar, meu amigo, eu vou botar a boca no mundo mesmo. Enquanto não me derem valor, não ouvirem a minha posição como leitor, achar que tá tudo certo, eu vou meter a boca no mundo mesmo. Porque eu quero a melhoria dos quadrinhos, cacete. Eu não quero só eu lendo, eu quero todo mundo lendo. Tá errado. Ah, mas tá lutando por merda, problema meu. Ah, mas isso não leva a nada, problema meu. Ah, mas você é besta, problema meu, e pau no cu da tua mãe. É assim que tem que ser. Se você acredita por algo, se você acredita em algo, você tem que ir atrás dessa coisa, velho. E não só isso, não é pra dar uma de reformista do mundo, mas pra você começar a se mover, filha da puta. Pra você ver que estão te enganando, que tá todo mundo sendo prejudicado, todo mundo mesmo, menos o editor. Menos a Elza Keigo, porque ela é uma imbecil. Ela é uma idiotinha. Ela é uma babaquinha. Cretina. Né? Ela é o quê? Nada. Mas ela tá cagando no gibi que você tá pagando, cara. E você deixa isso batido? Né? Como é que fica? Esse é o libelo do Zé Roberto. O meu gibi querido tá sendo cagado. Se fosse, se é meu, coisa dos meus filmes, se meus filmes vêm errado, eu vou lá e reclamo também. Ah, mas não vai dar nada. Ah, não interessa. Não interessa, eu não vou ficar com aquilo na garganta. Eu não tenho vocação pra ser ralo de esgoto em que o lixo fica acumulado. Eu vomito esta merda pra fora. Eu não tenho vocação pra ser capacho. Você tem? Beleza, senta e se foda. Eu não. Eu reclamo mesmo. Ah, cidadania. Não, não é porque é cidadania. Eu faço isso porque eu não posso ficar sem me manifestar. Entendeu, turminha? E eu espero sinceramente que esse meu exemplo humilde, ridículo, pequeno, sirva para incentivar você. Vai lá e buzina no ouvido do filho da puta. É o teu dinheiro. Ah, mas é meu pai que paga. O dinheiro do teu pai. Que com certeza não entrou no teu bolso de graça, não entrou no bolso dele de graça. O velho se ralou. Ou se não se ralou, não interessa, você deve isso por respeito a ele. Que afinal, quem te botou no mundo foi ele, né? Ou tua mãe, quem quer que seja. Então você deve respeito a eles. E o dinheiro deles deve valer. Se você não dá valor, meu amigo, você está traindo a si mesmo e aos seus pais. Já começa por aí. Como eu não sou traidor de mim mesmo, mas tudo isso se deve a um único sujeito, Peixoto. O Peixoto é foda. Você não acredita em mim, mas esse camarada com aquela Anime X e mesmo com a Animax, ele forjou um grupo de moleques de leitores bunda mole, bando de moleque cuzão, que não sabe fazer nada, que só sabe bater palminha e pular, feito macaco japonês. Eles não fazem ideia do que rola no Japão. O Peixoto, ele incentivou esse tipo de lixo. Mas agora onde é que tá o Peixoto, turminha? Morando de favor nos fundos de uma casinha, catando comida lá daquelas doações para poder ter mantimento em casa, sem publicar nada, sem escrever nada, sem blog, só um fotolog que ele mostra o sucesso do fracasso, aquela cara de cachorro que ele tem, né? Aquela cara de cachorro atropelada, aquela cara parece o Orestes Quercia, aquela coisa horrível. Ele tá lá todo lindo, mas ele vive na ilusão. Ele é um doente mental, ele vive na ilusão, turminha. Mas esse filho da puta que deu o referencial dessa molecada. Ele, publicando aquelas conversas dele, ele fomentou essa turma. Todos os demais também fomentaram, vai, o Nagado, o Del Greco, o Kassar, todos eles ajudaram isso. A própria JVC, com aquele negócio de ficar pulando, né, de cosplay, eles também fomentam isso. O bundamolismo, o palmolismo, a peixotalização, todo mundo virou peixoto, tá tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, e tomando no rabo, né? Levando um nabo na bunda, direto, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Só que o editor tá ganhando dinheiro e vocês estão ficando na merda. Gozado isso, né? Peixoto tá na bosta, é o Zaqueico, não ganha, não tem registro em carteira, não tem profissão, não tem nada. O Og é um banana, o Lopes é um frouxo, que eu sei dos negócios dele, um dia que eu te conto, um dia eu chego lá. E aí, fica por isso mesmo, porque você não faz nada. Eu tô fazendo. Eu, ó, tô morrendo sossegado, vou deixar esse mundo tranquilo. Publiquei meu livro, tenho três filhos, transei com um monte de japinha, fora a patroa que daqui tem casa, tô com minhas coisinhas, tenho minha casa. E eu, ó, plantei minha árvore. Na verdade, eu plantei duas. Já fiz o que eu devia ter feito, tranquilo, posso morrer sossegado. Mas e você, filho da puta? Eu tô aqui batendo hora extra, vou batendo hora extra no saco dos outros. Muito bem, turminha. Eu quero agradecer a você pela sua paciência em ter ouvido a preta véia cebosa falando das suas groselhas continuamente. Tô esperando rolar uma entrevista minha aí com o pessoal. Quando estiver disponível, eu dou um toque pra você. Mas eu agradeço, então, mais uma vez a sua presença, a sua paciência, a sua bondade. Por favor, acesse meu podcast. Não, que podcast é este? Porra, caralho. Acesse lá o meu blog, pastorcoletivo.blogspot.com. O outro meu blog sobre tranqueiras japonesas, aikorama.blogspot.com. E claro, a piromba dos meus elementais, elementais1.blogspot.com. Ai, eu sou uma mulher tão ocupada. Valeu, negado, muito obrigado por tudo. Beijo na bunda de todo mundo. Até já, tchau.